Nós estamos celebrando a festa de tabernáculos. Por alguns anos nós temos estudado o que é a festa de tabernáculos. Não só estudado, como estamos tendo o privilégio, a oportunidade, o desafio de Deus de nós vivermos a festa de tabernáculos. Ela é a principal festa da colheita. É a festa em que a gente traz todos os frutos do ano. Deus estabeleceu assim. Nós herdamos de Roma tanta cultura, nós herdamos do mundo tanto costume, e nós nem percebemos que nós servimos a Deus, mas que nós não conhecemos direito as coisas desse Deus a que servimos. E Deus quer que a gente conheça cada dia mais sobre o seu reino, sobre suas festas, sobre os seus ensinos, seus princípios. E nos princípios de Deus, o período, o ciclo de um ano é o tempo suficiente para se colher em abundância. A única coisa que precisamos é plantar a semente certa, no solo certo, no tempo certo, e esperar as chuvas que vêm do céu. Algumas plantas você ainda tem que cuidar um pouco, mas é tão pouco perto do que Deus faz. O que Deus faz para o crescimento da semente, a vida e a prosperidade das sementes que plantamos no, na terra certa, no solo certo. Irmãos, nós estamos em tabernáculos apresentando ao Senhor frutos, frutos de tudo que Ele tem feito em nós e através de nós nesses anos como igreja. E nós vamos, na oportunidade que o Senhor nos dá, trazer no altar ofertas de tabernáculos. E eu queria ler com você no livro de Atos. O livro dos Atos dos Apóstolos. O livro dos Atos é exatamente o relato do que Deus conduzia o seu povo a viver, a fazer, a proclamar como igreja, desde os primeiros dias. Irmãos, qualquer coisa que envolva a igreja, qualquer pensamento, qualquer ação, qualquer expectativa da nossa vida, precisa ser fundamentado no que está escrito no livro de Atos. Paulo traz inúmeras cartas, textos, ensinos, e a Bíblia, o Novo Testamento, mostra como Deus estabeleceu a igreja, em cima de quais princípios e como a minha e a sua vida precisa caminhar como membros de uma igreja. Então, é um pouco sem noção, é uma coisa assim meio fora de qualquer raciocínio, a gente ser da igreja, a gente pertencer à igreja, nós servirmos ao reino de Deus, nós falarmos em nome do Senhor e conhecermos tão pouco da igreja, do reino de Deus. O livro de Atos é um desses livros que nos ajudam a aprender como a igreja funciona. Quem sou eu na vida da igreja? E nós estamos celebrando 11 anos de igreja. É um tempo mais do que oportuno da gente rever algumas coisas que dizem respeito à igreja. E no capítulo 6 de Atos, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, diga, crescendo o número dos discípulos. Sabe o que acontecia lá? Leia a continuidade do versículo. Houve o quê? Nos ajuda demais o livro de Atos. Não estranhe ouvir murmuração. Porque no meio da igreja, você vai sempre, desde o início no livro de Atos, você vai ouvir também murmuração. Interessante. Não é que nós vamos nos acomodar, ah, é assim mesmo, desde Atos já era assim, não. Mas eu vou tratar de outra forma uma série de coisas que a gente vai vendo que acontecia no livro de Atos, nos primeiros dias da igreja. Houve murmuração dos gregos contra os hebreus porque as suas viúvas eram desprezadas na distribuição diária do alimento. Então os 12, convocando os discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos à mesa. Escolhei, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Este parecer contentou a toda a multidão. Elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Também a Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos. Estes, orando, lhes impuseram as mãos. Versículo 7. De sorte que crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava rapidamente o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Vamos ler de novo o versículo 7. De sorte que crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava rapidamente o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Eu quero destacar com você aqui alguns pontos importantíssimos desse versículo 7. O que é que acontecia com a igreja lá no início? Se eu quero entender a igreja hoje, a minha vida, a sua vida como membros de uma igreja, eu preciso ir lá atrás e entender como Deus estabeleceu a igreja. E ainda que a gente esteja fazendo 11 anos como igreja local, nós precisamos todos os dias pensar como quem está começando. Senhor, eu quero aprender esse assunto, eu quero aprender aquele assunto, eu quero saber como eu me comporto como membro de uma igreja. O que é ser membro de uma igreja? O que é a igreja de Jesus? Quem é a igreja de Jesus? O versículo 7 diz: de sorte que crescia a palavra de Deus. Diga comigo: crescia a palavra. O que você imagina que é crescer a palavra? O que você supõe que seja crescer a palavra? Como a palavra cresce? Quem é a palavra? Você não precisa ter dúvida alguma. Deus deixou claro uma observação a respeito da igreja nos primeiros dias, que é um referencial sólido, inquestionável para nós. Sabe o que acontecia no meio da igreja? E sabe o que deve acontecer no meio da igreja hoje? Crescia a palavra. Senhor, na minha vida, a palavra tem crescido? Eu vou te dar um exemplo bem prático. Eu quero pedir a vocês que desliguem ali a tela, por favor, irmão. Porque senão os irmãos vão todos ficar o tempo todo desatentos ali. Depois vocês mexem, por favor. Aí, obrigado. Senhor, o que é para a minha vida crescer a palavra? Como a palavra cresce em mim, Senhor? Porque se a igreja do Senhor, lá há 2000 anos atrás, tem essa característica, eu quero ter para mim hoje essa característica. E de uma forma assim, muito simples, um exemplo. Eu tenho um assunto nesta semana que aconteceu aqui na obra. Na verdade, eu tenho inúmeros assuntos. Estão borbulhando até agora, estou me exercitando para... E em um desses assuntos, a minha vontade era tomar uma determinada atitude. E o Espírito Santo falou comigo assim: não tenha expectativa de que quem não enxerga, enxergue. Foi essa frase do Senhor. Por que é que você vai tomar tal atitude? Por que é que você vai a tal pessoa cobrando que ele enxergue, se ele não enxerga? E era o Espírito Santo, irmão, porque o fruto foi longanimidade, paciência, amor, alegria. Tá bom, Senhor, tá bom. Que coisa. É, filho, é assim. Quem vai estar errado, de fato, vai ser você. Se você que enxerga, não enxerga que ele não enxerga. E a convicção de que era a palavra de Deus, e que eu tinha que me render à palavra, e que veio paz, paz. Tá bom, Senhor, tá bom. Tá bom, Senhor, tá bom. Quantas vezes na sua vida você ia tomar alguma atitude, você ia ter alguma reação, e o Espírito Santo interviu e diz: não, não, não. E você vai e se submete. Quem que está crescendo em você? A palavra. Sabe o que as outras pessoas verão? A palavra. Pode ser que alguém diga assim: poxa, Sóstenes, você acabou reagindo tão bem, né? Gente, o Sóstenes é um cara assim, que coisa, você viu como ele reagiu naquela situação? Que coisa, o sujeito, ele é... Não, eu nada. Mas Jesus cresceu naquele momento. Quantas vezes na sua vida, irmão, você sabe que tomaria uma determinada atitude, uma determinada reação, você teria uma determinada reação ou tomaria tal decisão, e o Senhor entrou com um versículo, com uma mensagem, com uma inspiração, com uma palavra, e você mudou de atitude, e você honrou o Senhor, e a presença de Jesus trouxe paz, trouxe graça, e daí a pouco você começa a ver que tudo mudou, que tudo foi melhor, e você diz assim: graças a Deus que eu não tomei aquela atitude, graças a Deus que eu ouvi o que o Espírito Santo falou comigo. Então há um testemunho e há uma frutificação de que a palavra cresceu em você. Naqueles dias, como referencial inconfundível da igreja, crescia a palavra de Deus. E em seguida, em Jerusalém, se multiplicava rapidamente o número dos discípulos. Por que se multiplicava o número dos discípulos? Por quê? Porque o testemunho fica, irmão. O testemunho fica, o testemunho da mensagem que eu preparei, o testemunho do folheto que nós distribuímos, o testemunho do que fizemos na televisão para falar da igreja, não. O testemunho da palavra crescendo dentro de nós. Fecha os teus olhos por um instante. Ore ao Senhor, diga-lhe: Senhor, eu quero experiências reais, profundas com o Senhor, da Tua palavra crescendo dentro de mim. Põe diante dEle uma situação dessa semana, na sua vida, no seu casamento, nas suas finanças, no seu trabalho. Põe diante do Senhor: Senhor, eu não soube o que fazer, estou esperando uma decisão, uma reação, uma atitude, ou então eu me arrependi, eu tomei uma atitude errada, eu não devia ter falado. Senhor, mas eu quero que nesta situação a tua palavra cresça. Eu quero saber o que está escrito na Bíblia acerca desse assunto, e eu vou prestar atenção, e eu vou pôr em prática, e então dirão a meu respeito, a palavra de Deus está crescendo na vida dele. Senhor, nós queremos isso para nós como igreja local. Irmãos que estão aqui de outras igrejas, irmãos que estão assistindo pela internet, nós estamos declarando isso em nome do Senhor Jesus, que seja a realidade de cada um de nós, que a palavra de Deus cresça no dia a dia, dentro de nós. Então as pessoas verão Jesus em nós, e o número de discípulos vai se multiplicando rapidamente. Terceira, de sorte que crescia a palavra de Deus, se multiplicava rapidamente o número de discípulos, e também grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Você já parou para pensar nessa frase? Você consegue pensar na dimensão dessa frase? Grande parte dos sacerdotes seguia a fé. Nós estamos numa sequência de raciocínio, nós estamos vendo o mover de Deus na vida da igreja, na cidade através da vida da igreja. Estamos vendo que a palavra de Deus crescia de forma prática. Eu fazia assim, agora eu faço conforme está na palavra. Eu reagi assim, agora eu reajo conforme o Espírito Santo está me ensinando. E eu estou vendo os frutos de Deus. E isso está sendo testemunho para as pessoas à minha volta. E o número de discípulos vai crescendo rapidamente. E também os sacerdotes vão se convertendo à fé. Quais sacerdotes? Como assim? Os sacerdotes, grande parte dos sacerdotes obedecia à fé? Também, no meio do mover de Deus, na igreja, nós vemos a palavra crescendo, o número de discípulos aumentando e os sacerdotes se convertendo à fé. Sabe o que significa? Um testemunho claro de que no meio do mover de Deus na igreja, os religiosos também são impactados e transformados. Senhor, quais as coisas da religiosidade que estão dentro de mim? Porque eu não quero apenas pertencer à igreja A, B ou C, da religião A, B ou C. Eu não quero apenas cumprir liturgias religiosas como esses sacerdotes cumpriam. Eu quero conhecer a tua palavra, eu quero crescer na fé. Eu quero, Senhor. Nós estamos pedindo ao Senhor que nesses dias de celebração, que começamos hoje, o Espírito do Senhor se mova tanto dentro de nós, no nosso meio, e que não seja apenas a celebração de 11 anos da igreja ou a inauguração de um novo lugar, mas literalmente como estamos proclamando um novo tempo, um novo local, um novo território, uma nova estação, como foi cantado aqui, um tempo em que eu pertenço para uma nova estação. Senhor, que seja isso mesmo, de tal forma que a palavra do Senhor cresça na minha vida, que o número de discípulos cresça nesse lugar e que os sacerdotes, os religiosos e todos aqueles que seguem qualquer tipo de religiosidade sigam a fé em Cristo Jesus. Senhor, nós queremos isso para nós, que nesses dias o teu Espírito se mova entre nós, que no meio dessa celebração, no meio de tudo que Deus está fazendo aqui, nós possamos inaugurar um ano novo de muitos frutos, um ano espetacular de Deus entre nós, um ano frutífero do Senhor entre nós, em que a palavra cresce, o número de discípulos cresce e até os religiosos se convertem à fé ao Senhor Jesus. Nós queremos isso aqui, Senhor. Se continuarmos lendo o contexto, tudo que Deus fazia, nós vamos ver que os pobres e necessitados tinham alimento. Nós vamos ver que a alegria era distribuída entre todos. Nós vamos ver que o Espírito Santo vinha e se derramava poderosamente, e homens como o centurião Cornélio se convertia e toda a sua casa. Homens como aquele carcereiro com Paulo e Silas se quebrava diante do Senhor. Deus, eu quero isso para a minha vida, eu quero isso para nós como igreja, eu quero isso para a minha igreja, eu desejo isso para nós, Senhor, e de uma forma especial, específica para nós como projeto adoradores, nesse novo ano, Senhor, eu quero isso para a minha vida. A palavra do Senhor vai crescer em mim, o número de discípulos vai aumentar através da minha vida, e Senhor, os sacerdotes vão se converter à fé, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Põe isso diante do Senhor. Senhor, eu quero isso para a minha vida, Senhor. Se eu quiser uma fotografia de como o Senhor estabeleceu a igreja, esses versículos todos do livro de Atos vão trazer para mim essa fotografia. Com pureza, eu estou enxergando como era a igreja de Atos, portanto, eu estou enxergando como deve ser a minha vida hoje como igreja, a nossa vida como igreja. E eu quero viver isso, Senhor. E eu quero receber, me apropriar dessa porção desta noite. Eu estou recebendo isso, Senhor. A Tua palavra vai crescer dentro de mim. Minhas atitudes, minhas decisões, meus pensamentos, meus sentimentos, minhas reações serão alinhadas com a Tua palavra, em nome do Senhor. Eu me aproprio dessa declaração, eu tomo posse e eu proclamo sobre mim mesmo. O Senhor vai me conduzir de tal forma que a Tua palavra cresça na minha vida. Sejam as manifestações simples do Senhor no dia a dia, como uma palavra, uma voz, um exemplo, uma frase, seja na leitura da Bíblia, os textos que o Senhor já deixou escritos para nós, a Tua palavra vai crescer na minha vida. Na forma de eu criar meus filhos, na forma de eu conduzir as finanças, na forma de eu administrar o meu tempo, na forma de eu discutir os assuntos em casa, na forma de eu cuidar do meu trabalho, da minha vida profissional. E também, Senhor, o número de discípulos vai crescer rapidamente através da minha vida, da minha vida, da minha vida. Eu quero, Senhor, nesse próximo ano dar frutos. Eu quero regar bem as raízes da minha vida. Eu quero adubar bem as raízes da minha vida. E nós estamos consagrando esse lugar, declarando, Senhor, que nesse lugar, nessas salas, em todo esse espaço aqui, o Senhor vai nos dar muitas oportunidades de nós estudarmos, de nós crescermos juntos, de nós frutificarmos para o Senhor. E as raízes serão adubadas, regadas. E em um próximo ano, eu vou dar muito fruto para o Senhor. E, Senhor, na minha vida e ao meu redor, toda religiosidade cederá lugar ao mover do Teu Espírito genuíno, à intimidade com o Senhor de forma genuína, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, esse auditório é uma expressão física de conquista. É uma expressão física de conquista do Senhor em tabernáculos. É uma prova visível, palpável, de que o ensino da palavra do Senhor sobre tabernáculos semeia, semeia, semeia, e você vai colher, em um ano você vai colher. Funciona. E eu desafio você a se apropriar dessa verdade para a sua vida, em cada detalhe da sua vida. E a estabelecer mais uma vez, Senhor, eu vou plantar uma semente para esse próximo ano. A Tua palavra vai crescer na minha vida. O número de discípulos vai crescer e toda a religiosidade da minha vida vai cair por terra, em nome de Jesus. Hoje, eu estava orando ao Senhor. Eu disse ao Senhor: Senhor, nós estamos há 2 meses nessa reforma. Quem viu esse imóvel há 2 meses atrás, a gente não imaginava. E foram 2 meses mesmo de muito desafio de fé, de fé. De fé. E hoje eu estava conversando com o Senhor, eu falei assim: Deus, eu me sinto mal, gastando tanto tempo só com coisas físicas. E se eu for falar com o Senhor algumas coisas, eu queria que outras já estivessem prontas. Eu queria que uma série de coisas aqui estivessem prontas hoje, Senhor. Deus, consome a gente essas coisas físicas. Eu não queria estar me gastando nisso. E o Senhor falou comigo uma coisa: meu filho, Eu tenho parte nisso. Sabe o que Deus me falou? Deus falou assim: eu também me gastei e cuidei para construir coisas físicas. Olha a natureza, olha os céus, olha as estrelas, são coisas físicas. E eu me apliquei nelas. Se aplique nas suas. E o Espírito Santo foi me fazendo pensar no templo, no tabernáculo, no templo, no povo, no culto, nos objetos do culto. E Deus falou assim: filho, eu sempre me dediquei também às coisas físicas. Faz com zelo. Então olhe para esse auditório como uma expressão de conquista. Expressão de conquista. Cuide, zele, faça bonito. Expressão de conquista. Uma publicação de crescimento em autoridade e ação na cidade. Esse auditório é uma expressão física de conquista, uma publicação de crescimento em autoridade e ação nesta cidade. Eu queria chamar alguns irmãos aqui à frente, e eu não quero esquecer nenhum irmão. Então, se você se lembrar de alguém que eu estou esquecendo, você menciona na hora. Se é você que eu estou esquecendo, você: ô pastor, esqueceu de mim. Eu quero pedir que a Dani venha aqui à frente, por favor. Quero chamar meus filhos que estão aqui. O Mateus está no seminário. Meus filhos que estão aqui. Eu quero pedir o Edésio e a Cristina que venham aqui à frente também. São nossos filhos mais velhos. Eu quero pedir o Marcos e a Cosmélia que venham aqui à frente. Eu quero honrar esses irmãos que no decorrer desses anos têm sido colunas na vida da igreja. Eu quero honrar alguns irmãos que lideraram nesses 2 meses essa reforma, essa construção, e têm se empenhado de uma forma assim inimaginável. Eu me sinto assim constrangido de ver irmãos se dedicando tanto, alguns presentes aqui, outros de outra forma. Então eu quero pedir o Arthur e a Cristina que venham aqui. Quero pedir o Rodrigo e a Simone que venham aqui. Quero pedir a Letícia e o Geraldo que venham aqui. Irmãos, todos estão sendo honrados nesta noite. Todos. Irmãos que ofertaram um valor tão pequeno, mas que era um valor precioso para ele, honrado da mesma forma. Irmãos que se gastaram aqui no dia a dia, mas que deram ao Senhor a sua porção, tanto quanto a viúva com 2 moedinhas. Quero pedir o Isaac e a Tânia que venham aqui. Max e Vailda venham aqui. Quero pedir ao Alfredo, venha aqui, Alfredo, com a Anitta. Quero chamar aqui à frente o Kleber e sua esposa. Venham aqui, por favor. O Geraldo está aqui? Vai aparecer 3 Geraldos, né? Cadê o Geraldo eletricista? Vem aqui, Geraldo, com a sua esposa. Alex, vem cá, Alex, com a sua esposa, por favor. Marcelo, você pode vir aqui? Pode vir aqui, Marcelo, por favor. Valdênia, vem junto. Luciene, Francisco, Wesley. Wesley está lá no estacionamento? Wesley. Pode vir de colete, não tem problema, não. Júnior, Wesley. Arnaldo, cadê o Arnaldo e a Isabela? Nós não vamos conseguir ter aqui em cima todos, mas aqueles irmãos que semearam ofertas, fiquem de pé, por favor. Fiquem de pé. Os irmãos que semearam ofertas para essa construção, fiquem de pé. Se você tem dúvida se semeou ou não semeou, semeia hoje que aí não tem dúvida. Mas se você semeou ofertas, fique de pé. Os irmãos que semearam oração por essa obra, fiquem de pé, por favor. Eu quero honrar também os que estão nos visitando nessa noite aqui. Quero convidar os irmãos que estão nos visitando, fiquem de pé, por favor. Fiquem de pé. Nós estamos esquecendo de alguém, de alguma coisa. Se estamos esquecendo de alguém ou de alguma coisa, eu preciso me lembrar. Gente, a Soraya, como é que eu posso esquecer a Soraya? Tem 2 meses que eu não vou lá no escritório, mas todo dia eu falo com ela, é muita coisa que a Soraya está se virando para... Naum... O pessoal do bazar, as irmãs que se doaram no bazar, as que lideraram, não dá para vir todas, mas vem aí, Inês, com as que estão aqui. Alguns irmãos que ficaram como vigia aqui durante a construção, podem vir também. Débora, cadê a Débora? Débora, arquiteta, pode vir. Irmãos, vem aqui, Débora, por favor. Nós honramos aqui, esse altar foi desenhado pela Claudinha. Então nós honramos a Cláudia e o Josué, que estão agora lá em Singapura. Né? Já mandaram notícia, já estão, o Josué já está estudando, já está fazendo o curso dele, e já estão se inteirando lá com toda a vida, adaptando a vida. A Débora é a arquiteta que está... substituindo a Cláudia e tem nos ajudado muito, muitas mudanças, muitas coisas que foram feitas aqui, a Débora tem nos ajudado bastante aqui. Irmãos, é uma conquista, uma declaração pública. Ludmar e Raquel, irmãs que estão envolvidas na decoração, no cuidado de tantas coisas. Hoje vieram, ontem e hoje vieram muitas irmãs que cuidaram de limpeza, cuidaram do Ministério Infantil lá em cima. Irmãos, Cléo, vem cá, Cléo, vem aqui. Aranil, Nestor, vem aqui, Nestor. Gente, o Nestor. Gilberto e Paulo. Gilberto, pode vir, Gilberto. Esse minutinho aí, seu posto não vai ser problema. Irmãos, uma expressão física. Hoje... nós estamos conversando sobre como a gente às vezes não valoriza algumas coisas. E Deus é um Deus que valoriza. A gente, como brasileiro, pode aprender a honrar e valorizar mais algumas coisas. Senão elas vão passando assim, sem a gente dar tanto valor e elas se perdem. Mas o que Deus está fazendo aqui é uma conquista. Se você está entrando aqui pela primeira vez, você está vendo metade do terreno. Aqui é metade do terreno, lá embaixo ainda tem todo o dobro. Nós temos muitas coisas para fazer aqui. Deus nos deu esse lugar e nós vemos por tantos anos à frente, se Jesus não voltar, tomara que ele volte esse final de semana, irmão. Tomara que ele volte esse final de semana e ele tenha nos dado apenas o gostinho de entrar aqui e a gente deixa isso aqui para alguns irmãos. Se você quiser usar aqui, a gente te deixa a autorização. É, mas tomara que ele volte, irmão, hoje. Wagner, Márcio e Odilene. Obrigado. Podem vir também, irmãos. E nós queremos honrar ao Senhor e honrar esses irmãos. Talvez você esteja no seu lugar, você tenha participado, atuado, porque todos se envolveram, irmãos. Mas eu estou chamando aqui de uma forma mais específica alguns que na linha de frente estavam nesses dias atuando. E eu quero de todo o coração, em verdade, honrar você que tem semeado, que tem orado, que está aqui hoje celebrando conosco. E nós estamos nos apresentando a Deus. Deus, nós estamos aqui, nesse lugar que o Senhor nos deu. O Senhor se alegra conosco? O Senhor se alegra com isso? Nós estamos te honrando, eu quero honrar esses irmãos aqui. Olha. Quero honrar esses irmãos que atuaram, quero honrar a vida de vocês. Nós estamos começando o final de semana, nós vamos ter muitas ministrações maravilhosas amanhã, domingo de manhã, domingo de noite, segunda-feira, terça-feira, e Deus vai se mover. Nós vamos terminar essa celebração impactados pelo mover do Senhor, porque nós estamos semeando uma celebração em que o Senhor é o centro e vai fluir sobre nós. Eu quero pedir que venha aqui o meu pai, minha mãe, minha segunda mãe, Consuelo. Quero honrar meu pai, quero honrar minha mãe, quero honrar Consuelo. Nós temos o pessoal da mídia, o Tiago, a Keu no vídeo, tantos irmãos que... O Hélio e a Gláucia sempre lá na cantina. Quantas cantinas o Senhor tem nos abençoado na igreja. Irmãos, eu quero abençoar a vida de cada um de vocês e louvar o Senhor pela vida de vocês nesse lugar. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é maravilhoso. Esse auditório é uma expressão física de conquista. E se há a conquista da igreja, não é a conquista de uma instituição, é a conquista de cada um de nós que pertencemos. É uma conquista de quem pertence. E até o visitante que veio aqui pela primeira vez pertence, porque é o corpo de Cristo. E é muito bem-vindo aqui. É uma publicação de crescimento em autoridade e ação na cidade, irmão. Irmão, nenhum de nós tem condição de fazer isso aqui. Eu posso dizer que a maioria deles aqui duvidaram que ia estar pronto aqui hoje. Meu Deus, até você, Marcos. Principalmente. Isso aqui não é obra nossa. Milagre de Deus, milagres de Deus. Milagres de Deus. Um testemunho aqui, lá no início, antes da gente até mesmo assinar o contrato, eu falei com, encontrei com o Kleber, lá no acampamento do PV. E o Kleber falou assim, vocês estão mudando? Estamos, nós vamos reformar um imóvel muito grande. Ele falou assim, Deus pôs no meu coração, eu quero semear o projeto elétrico para vocês. E nós temos um projeto elétrico de primeiríssima aqui, irmãos. Muito bem feito. E aí teve um desdobramento. O zelo, a doação, a liberalidade, a generosidade. Aí o senhor trouxe aqui, o Arnaldo me indicou. Você está tão diferente, cara. Está bonito, tá? Né? Alex. E o Alex falou assim, pastor, você não está conseguindo o eletricista? Eu tenho uma indicação. Foi você que indicou. Eu tenho uma indicação, eu falei assim, ó, não tem jeito, eu preciso começar, então seja quem for, traz a pessoa. Aí trouxe o Geraldo, cadê o Geraldo? Vem aqui para frente, Geraldo, fica aí do lado da Alexia, aí trouxe o Geraldo. Hã? O último sábado foi o aniversário dele, estava aqui trabalhando. Irmãos, eu quero dar um testemunho, nós não temos um defeito aqui. Nós não temos... um cabeamento, você não tem noção da quantidade de cabeamento. Tem 2 meses que eles trabalham aqui, assim, 18 horas por dia aqui dentro. Não tem, não tem noção da quantidade de cabo que passa aqui para essa coisa simples. Você não tem noção. Não tem um defeito, não tem uma explosão, não tem uma coisa queimada, não tem uma coisa, não deu certo, erramos. Não tem, Deus pôs a mão e Deus trouxe o Geraldo. Que coisa maravilhosa como Deus usou a vida do Geraldo aqui como eletricista e, obviamente, a equipe dele. O Alex, cuidando de toda a pintura, nós demos trabalho para o Alex, porque isso aqui estava feio, irmão. Nós vamos fazer uma exposição depois das fotos como isso aqui estava. 2 anos fechado e detonado. Os ladrões entravam aqui todas as noites e levaram tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. Não tinha uma tomada aqui. Essas paredes, tudo destruído. E Deus trouxe uma equipe. O Arthur veio com a equipe dele, já tem o quê? 1 mês? Tem 1 mês com a equipe dele. Essa aqui toda manhã, um caminhão cheio de funcionários e eles saem fazendo tudo que tem que ser feito aqui. Aí Deus usou... Wesley com tintas, o Marcelo, a Letícia. Irmãos, Deus trouxe com a Letícia pedreiros que você nunca viu. Quem viu a obra do... Entra, quem viu a obra dos pedreiros, falou assim, que coisa impressionante. Não teve um dia que eles chegaram tarde, que eles chegaram atrasados, que não vieram, que não fizeram. Não teve um dia que saíram cedo. Que trabalho, como Deus nos abençoou nessa construção aqui. Eu quero louvar o Senhor por esses irmãos, porque essa bênção do Senhor, ela só chega através de pessoas que estão diante do Senhor. E assim você que tem semeado, que está aqui, que tem orado, e nós vamos levantar uma palavra, um clamor de gratidão ao Senhor. Eu convido você a fechar os seus olhos e levantar a sua voz e declarar, Senhor, nesse tempo, nessa noite, eu quero te louvar, eu quero te bendizer. Nós estamos diante do Senhor te honrando. Irmãos do louvor, os irmãos da dança, os irmãos da limpeza, os irmãos de cada área que estão atuando, que estão trabalhando. Ó, Senhor, nós queremos te bendizer por cada vida. Esses trabalhadores que vieram aqui, Senhor, esses profissionais que estão aqui, nós te louvamos, te bendizemos por essas vidas. Em nome do Senhor, nós declaramos a bênção, a prosperidade do Senhor. Nós declaramos, Senhor, a graça do Senhor. Alguns que nem conhecem a gente, por telefone, vendedores, funcionários de empresas, pessoas que o Senhor usou para nos abençoar aqui. Nós estamos levantando um altar de gratidão ao Senhor, de louvor, de honra ao Senhor. Espírito Santo, o Senhor trabalhando em nós e através de nós, todo esse tempo nós te honramos. Ó Deus maravilhoso, nós te glorificamos, Senhor. Nós te bendizemos, nós te agradecemos.